volta de 996, mais ou menos, o sonho começou a engatinhar. Dinamite, 15 anos, racionais e cognos falantes, fazia a vizinhança acordar. Fita cassete da família virou artigo precioso para por cima gravar. Depois a vaquinha pra ir à galeria, comprar vinil gringo e a instrumental utilizar. Enquanto os boys queriam suas carangas com aro 19 pra afundar o pé na pista. Ao som de Mad Lion seguíamos armados de microfones e caps para rabiscar, jovem escritor paulista. Descolamos CPU empoeirada pra editar a vida sem sequer conhecer Movie Maker. Tirados até o osso com o CDzinho do AJ4 na intenção de se tornar beatmaker. Logo no início sacamos que só apertar F5 não atualizava o nosso amor e o pensamento. Entre tormentos e lamentos, a responsabilidade com rap fez aguçar o sentimento. É inefável, mas a música tenta transpor o que nos toca e te toca. Formando time com esquadrão, cada tracejada caneta une mais a maloca. E assim seguimos, expandindo, evoluindo, sem composição uniforme. Hoje o som que incomoda vem do subterrâneo e nem coruja dorme. Da Brasilândia pro mundo, do mundo pra Brasilândia. Via de mão dupla nas rimas sem ostentar gozolândia. Nas lembranças de verão até a noite parecia ensolarada. Sem emprego, mulher e filho partilharam contigo a madrugada gelada. Na intera surgiu um berserk com o crossfender zoado, uma gradiente e dois mics. Os olhos brilhavam ao ver o som afinado. Não basta querer ser, tem que acreditar. O que nós tem é pouco, mas não troca e nunca vamos trocar. Comprometimento é o escudo e a rua a ponta da flecha. Em cada beco cantado um escudo e que a banca vê brecha. Pronto pro combate, o amadurecimento tornou duro na queda, vai vendo. Tirando água de pedra, só o MC mergulha no rap e vai te envolvendo. Tira água de pedra pra afogar o ódio e o rancor. Tira água de pedra, tira água de pedra e respeita o sonhador, porque...